Central 9908, contato radar, SUV mantenha Yo 320, mantenha a saída da Arbor. Arbor, só mantém 320-9908. Afirmativo, está autorizado. Total. Agora esquerda, cerca de 90 graus, umas 10 milhas, ok? Esquerda, 90 graus? Sim. 70 graus aproximadamente, ok? Em torno de umas 10 milhas. Certo. Solo 22, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, 3. Altímetro 1107, autorizado LS, reporte no localizador, 3600. 1107, reportará no localizador, 9908 tem condições de voar a posição Sagaz? Momento. Afirmativo, pode voar Sagaz. Ok, total 9908, está presente, foi direto Sagaz. Ok, pronto, Sagaz para a gente, 9908. Salvador Ocean, 6258, informação alta. 6258, identifique e se mantenha 3 mil pés, altímetro em Salvador 1017, chega na Mari. Zero, zero, interceptando o localizador, já habituou algum campo. Brisa do final LS, turno 86, tanto 3600. Brisa LS, 1862, uma boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, 3600, final do zero. Chame o centro Recife, frequência 1251. Caso negativo, chame 133-25. 251-3325, Recife, bom dia, notar 9908. Bom dia. Salvador, voo 1805. 05, aciona identificação, chegada Mari. Vê se mantém a nível de voo 050, ajuste em 1107. Ok, 050 na Mari, 1107 com 1805. Externo, bastão e travou, TAM 3600. Pouso autorizado, pista no 0, vento calmo, ajuste no 097, TAM 3600. 1907, livre pouso na pista 10, TAM 3600. Controle Urcha 6258, solicita para o ditado para evitar formações. Exato, Urcha 6258. Solicitado, ditado, obrigado. Também solicitar por auditado para essa formação de serviço. Autorizado, 805. 805, graças. Celos 35, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 9. Direita, Alfa, Juliette, portão 9, tá 3600, boa noite. Boa noite. mais esse que é 26258. Ciente, 6258. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7. 2.017. Vinda pro de Dona Ocha, 6258. Ciente, está autorizado LS e aporte localizador. Autorizado LS. 1805 desça para 3.000 pés, ajuste no 07. 3.000 pés no 07 no 1875. pessoal, Ocean 6258. 618, Black LS, chama 2186. 286, bom. Salvador, Ocean 6258. Boa noite, 6258, baixou, travou? Ainda não. Reporte baixado, travado, vento calmo. É. Meu pé ajuste 1017, corrigindo. Desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador, 905. Que reportaria localizador, 905. Autorizado, pista 90, vento calmo. Livre, pouso 90. Externo baixado travado, no 805, agora pista livre. E aí, portaria Gol, no 805. Mantenha nível de voo 050, Olimpo 29. Pista livre. T58, Sol 947, direito, um táxi via Alfa Juliette, portão 11. Ajuste no 097, tem livre pouso, pistão no 0, vento calmo. Livre pouso, pistão no 0, vento calmo, 08. setor baixo para baixo. Solo 50, táxi à sua direita, via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, Roy.